Igual ao que eu sinto no mundo não haverá quando me veja nos braços da minha amante Yaya. Prazer igual ao que eu sinto no mundo não haverá quando me veja nos braços da minha amante Yaya. Amor nos dá, meu doce bem, minha iaia, minha iaia, minha iaia, minha iaia, minha iaia. Oh, que instantes amor nos dá, meu doce bem, minha iaia, minha iaia, minha iaia. Minha, minha, minha.